é o seguinte: você sabe o que tem em comum entre o celular do seu marido e a cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Você sabe o que tem em comum entre o celular do seu marido e uma cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, você chora. Se pegar, você chora. Mais uma vez pra ensinar pra galera. Quem sabe o que vai? Você sabe o que tem em comum entre o celular do seu marido e uma cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, você chora. Se pegar, você chora. Se pegar. Bruno Bruni, pra tocar no seu coração. Como você não vai ser que te ri? Aô, Felipe Araújo! Foi só um videozinho de grupo que baixou sem querer. Se o contatinho ligar, não pode atender. Vai jurar pelo gato, o miau tem 7 vidas, ele não vai morrer. No WhatsApp é o líder da resenha, o rei da sacanagem. Se ele te der a senha, não queira saber, cê não vai entender. E é melhor não ter. Tem muita gente assim, hein? Você sabe o que tem em comum entre o celular do seu marido e uma cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Você sabe o que tem em comum entre o celular do seu marido e uma cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Alô, Paulo Henrique, PH, um abraço, maninho. Alô, Cash Love. Alô, Márcio da Cash Produções. Grande parceiro. No WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem. Se ele te der a senha, não queira saber, cê não vai entender. E é melhor não ter. Joga no chão pra ensinar pra galera, se liga só. Você sabe o que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Você sabe o que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar. Alô, Emily Thaís, um grande beijo, minha amiga. Se pegar, cê chora. Se pegar,